mar se agitar, Jesus é contigo. Seja onde for, Ele fala com amor. Não te deixo, meu filho. Pode o vento soprar e o mar se agitar, Jesus é contigo. Seja onde for, Ele fala com amor. Não te deixo, meu filho. Às vezes surgem momentos difíceis aqui. Parece que não tem jeito, não tem solução. O mar se agita e as ondas se levantam também. Nessa hora sentimos a falta de alguém. Mas Deus do céu tudo vê. Ele sabe de tudo que passa com você. Deixa o vento soprar, deixa ele vem te valer. Você não está só, Ele está ao teu redor pra te socorrer. Pode o vento soprar e o mar se agitar, Jesus é contigo. Seja onde for, Ele fala com amor. Não te deixo, meu filho. Pode o vento soprar e o mar se agitar, Jesus é contigo. Seja onde for, Ele fala com amor. Não te deixo, meu filho. Às vezes surgem problemas difíceis aqui. Parece que toda essa angústia não vai mais ter fim. Mas saiba que Deus é contigo nas ondas do mar. Não te preocupes, não. Continue, meu irmão, a navegar. Pode o vento soprar e o mar se agitar, Jesus é contigo. Seja onde for, Ele fala com amor. Não te deixo, meu filho. Onde o vento soprar e o mar se agitar, Jesus é contigo. Seja onde for, Ele fala com amor. Não te deixo, meu filho. Se agitar, Jesus é contigo. Seja onde for, Ele fala com amor. Não te deixo, meu filho. Pode o vento soprar e o mar se agitar, Jesus é contigo. Seja onde for, Ele fala com amor. Te deixo, meu filho. Seja onde for, Ele fala com amor. Não te deixo, meu filho. Seja onde for, Ele fala com amor. Não te deixo, meu filho.